Panorama Agrícola para 23 de agosto de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de sexta-feira de lua cheia, 23 de agosto de 2013. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estupidez. Na dica de hoje do Panorama Agrícola, orientação de pai para filho. No noticiário, EPAGRE analisa a cultura do pêssego no oeste de Santa Catarina. Alimento e Companhia, café bom para a saúde? Sexta tem boletim do SC Rural, o trabalho da SIDASC neste programa de estado. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir também o Panorama Agrícola na internet. Acesse o site da EPAGRE ou do Governo do Estado, ou ainda o portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Atenção, pais, para esta dica da Celesc. Oriente seu filho a não soltar pipas perto da rede elétrica. A linha da pipa ou do papagaio pode conduzir energia elétrica e o choque pode ser fatal. É hora das notícias. 6 novas unidades de observação de pêssego estão sendo instaladas nas regiões de Chapecó, Xanxerê e São Lourenço do Oeste. São 12 cultivares de pêssego e uma de nectarina, da EPAGRE de Videira e da Embrapa. Em 6 anos de avaliação no campo, observou-se características importantes das variedades de pêssego, como precocidade, formato, sabor, visual e produtividade. São 3 variedades de pêssego da Embrapa e 9 da EPAGRE, do Programa de Melhoramento Genético de Frutas de Caroço da EPAGRE. A ideia da EPAGRE é divulgar a cultura do pêssego na região, nos municípios de Xanxerê, Nova Erechim, Chapecó, Galvão e nas unidades de referência técnica de Abelardo Luz, nos assentamentos e em Marema, além de São Miguel do Oeste, São José do Cedro e Guaraciaba, apresentando o pêssego como alternativa econômica em regiões indicadas por zoneamento agroclimático. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Para atender a grandes demandas em Santa Catarina de um conjunto de pequenos empreendimentos voltados à agregação de valor em busca de sua inserção no mercado, o SC Rural, Santa Catarina Rural, trabalha em parceria com a SIDASC para aprimorar ações voltadas à melhoria da qualidade e da sanidade dos produtos comercializados. Promover ações de defesa sanitária agropecuária, assim, orientadas para a inclusão social e o aumento sustentável da competitividade da agricultura familiar nos sistemas de mercado formalizado, é um dos objetivos deste programa de estado do Santa Catarina Rural. Desde o início deste ano, a SIDASC monitora algumas condicionantes dos sistemas de produção orgânica em Santa Catarina, capacitando técnicos e agricultores, verificando a qualidade dos produtos orgânicos em relação à legislação e identificando os produtos que estão aptos para entrar no mercado dos alimentos orgânicos, com maior promoção de saúde para a população. As ações incluem coleta de amostras e análise de produtos, o que permite uma verificação bastante segura sobre a presença ou não de agrotóxicos nos produtos orgânicos, assegurando assim aos consumidores a aquisição de produtos com excelente nível de produção. Nesse programa de monitoramento de produtos orgânicos da SIDASC, apoiado pelo SC Rural, estão envolvidos 42 profissionais. São 39 engenheiros agrônomos e 3 técnicos agrícolas. Eles estão distribuídos estrategicamente em todas as regiões produtoras de Santa Catarina em atividades de coordenação e coleta. Além disso, a SIDASC no SC Rural trabalha com projetos de certificação de propriedades livres de brucelose e com um projeto piloto para a erradicação de brucelose. As ações de monitoramento estão inclusas no Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina, também na Defesa Sanitária Animal, na classificação dos produtos de origem vegetal e no monitoramento de doenças, também nas ações de certificação fitossanitária. Tudo isso para garantir que os produtos de origem vegetal e animal da agricultura familiar estejam em conformidade com as exigências de mercado e possam atender às normas estabelecidas pela regulamentação fitossanitária. Agora, em agosto, estão sendo realizados cursos sobre produção orgânica envolvendo 50 profissionais da SIDASC, entre médicos veterinários, técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos. É o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar com você sobre o café. Pesquisas que indicam se o café faz ou não mal para a saúde. Para o médico e pesquisador Luiz Antônio Machado César, do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o café não faz mal à saúde se tomado em quantidades moderadas. Ele indica até 4 xícaras de café por dia. Resta saber se xícaras pequenas ou médias, deve ser uma quantidade média. Ele avalia os efeitos do café sobre variáveis que envolvem o sistema cardiovascular para saber os efeitos da bebida na pressão arterial e no coração de pacientes que já têm doenças coronárias. E afirma que, de acordo com estudos recentes, não há evidências de que o café seja ruim para pessoas com problemas no coração. Os estudos estão sendo realizados na unidade Café e Coração do INCOR, por meio de parceria com o consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café. A pesquisa analisou o comportamento de mais de 100 pessoas por meio de diferentes baterias de exames feitos periodicamente com pacientes que tomavam café. A pesquisa ainda vai estudar os efeitos do café descafeinado e do café expresso. O café de torra clara tem leve tendência a aumentar a pressão arterial, mas o café de torra escura não causou nenhuma alteração na pressão, segundo essa pesquisa. O pesquisador do INCOR da Universidade de São Paulo explica que no passado um grande número de cardiologistas julgava que o café tinha apenas cafeína. Mas além da cafeína, o café possui também sais minerais, ácidos, vitaminas e óleos voláteis, que são responsáveis pelo aroma e o sabor do café. As pesquisas também mostram que o café tem ação estimulante sobre o sistema nervoso e aumenta a atenção, a concentração e a memória de curto e médio prazos. Tome café, então, de maneira equilibrada e tenha uma boa memória. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.